Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 1 da tarde, muito boa tarde, você tá aqui para ouvir mais uma edição do Pretinho Básico, programa que vai ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Até as 2 a gente vai no oferecimento de Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E Coca-Cola, torcer a maior felicidade. E seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Seu pai merece os queridões do Pretinho Básico. Tá todo mundo hoje. Como é que vai, Porã? Eu vou bem, eu quero dizer pro Potter a frase que ele mais gosta de ouvir, que é: atenção, pessoal. Tu tem razão, Potter. Tu tem razão. Eu adoro essa cadeira frase. É melhor do que aquela outra. Eu gosto dessa frase. E aí, Potter, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, beijo pra Ana Paula Lussani, Samara Boeira e Maria Boeira. A Boeira? Que ouvem o Pretinho Básico e estão com a gente. Obrigado, gurias. E aí, KG? E aí, beleza? Boa tarde. Tudo boa certo. Boa tarde, boa tarde. Como é que vai, Everton? Boa tarde, tô bem e quero dar boas notícias. Tu tá muito bem, com um quindim desses na mão tem que tá bem, né, cara? Deu uma engasgada com um coquinho. Dar boas notícias pra ti, Porã. Sim, sim. Para diga, Potter, para diga. Demais. Em breve teremos novas cadeiras aqui. É verdade. Aliás, altas. Um abraço pro pessoal do ponto das cadeiras em Canoas, que já vai me prometeu. Mesmo, sim, está para chegar cadeiras. Esses banquinhos. Com cadeiras, esses banquinhos que legal. O Porã acabou. Uma coisa boa. Tiago é o louco, Sérgio. Ah, um grande abraço. Louco, grande presença. E vão mandar com grande 2 magnata. Motivos. Aliás, na realidade, 3 motivos. Ah. Um motivo tricolor, cadeiras azuis, motivos colorados, cadeiras vermelhas. Piangers, uma cadeira preta, pelo Figueira. Uhum. E também uma outra preta, e outra para as estrelas móveis. Juventude, e a cadeira do arco-íris. Não, eu quero uma cadeira azul, preto e branco do Grêmio. Tá. Ah, eu pensei toda que azul, fosse tá Juventude. Do Grêmio. Eu quero uma verde. Desde que eu nasci, eu sou gremista. Pode ser. Talvez não saiba. Eu quero uma verdinha pra mim. Hoje é quarta-feira, 27 de julho de 2011, dia do motociclista. Isso aí. E também é dia do despachante. Chip, olha aí. Chip, meu pai é detetive. Mas a coisa mais importante desse dia é 27 de julho é que é aniversário do meu irmão hoje. Aê. Hoje é aniversário de Adriano Amaral. Grande Adriano. O olha. Meu irmão. O cara que salvou a família. Vai cair a casa, Maurício. É o Amaral que deu certo. É o Amaral que deu esse certo. Esse é o Amaral que deu certo. Verdade. Então meu nome, em nome da minha mãe, da minha cunhada, do meu sobrinho, filho do Adriano, uma... Parabéns pra ti. A cunhada, no caso, é aquela que tu leva na rodoviária. Velha. Parabéns aí, Adriano. Hoje o troço vai ser forte, rapaz. A minha velha. Bom, então vamos começar o programa. Marquinhos não veio, Marquinhos não veio. Depois do aniversário não veio. O Pi veio. É que o Pi não veio ontem. Às 6. Ah, sim, ganhou a folga ontem. Vai, me deu um calor. E lembrei de 2 que fazem aniversário junto com o teu irmão. Aliás, um fazia, que era o meu avô, falecido já, o vô Ademar. E o Edilson. Lateral do Grêmio. O Renato levou pro Atlético Paranaense. Como é que tu sabe que o Edilson faz aniversário hoje, cara? Ah, eu não contei pra você. Não, contou, encontrou o Edilson. Eu tenho que contar rápido. Putz. Sábado. Encontrou no aeroporto, Edilson. Nem deve fazer hoje também, então. Sábado, voltando de Joinville, peguei o voo em Curitiba. E aí tô embarcando em Curitiba. Ah, tá. Aparece quem? Edilson no saguão. Ah, ele tá no Atlético, né? Ele tá no Atlético Paranaense. E aí ficamos trovando. E aí depois ele ainda disse pra mim, bah, não vai pegar muito no meu pé lá, mas sabe o que aconteceu? Eu fiquei trovando com ele na sala de embarque e o voo dele era pra direita, o meu pra esquerda, mas no mesmo horário. Aí chamaram os 2 voos e ele, bah, vamos lá, beleza, tchau, tchau. Quando eu olho, tá ele indo lá. Aí quando ele tava lá adiante, eu resolvi gritar, Edilson! Ô, Edilson! Aí ele virou pra trás. Chicos! Fala, mesmo. Só deixa a minha mala, faz favor. Ele levou a mala. Sim, sabe, na voação. Tá bom. É ladrão. E aí ele, pá, não vai depois. Pegou a minha mala tranquila. É, assim, às vezes eu tenho medo, porque o cara usa mala preta, todo mundo usa mala preta. Sim. Aí tudo muito igual, né? Na esteira de quando tu vai pegar. Despachar, tem que botar umas cordas na tua mala. E aquela coisa de. É, colorido. E aquela coisa de mala com rodinha. Então ele tava com uma igual, só que ele despachou. Uhum. E aí ele. É. A minha mala é diferente, né, Porã? É rosa, né? A mala do Potter é diferenciada. Custa R$600 na cara, promoção. Cara, uma mala daquele tamanho custar R$600, tem que ter coisa olha, dentro. Olha, se tem uma coisa que você não sabe, nada é mala. Deixa eu te dizer uma coisa. Conseguiu vender a mala? Não, eu empresto pros amigos mais próximos. Tá emprestando, mas não cobra aluguel. Não, claro que não. Ainda não. Agora, tem que ser dito. Essa mala tem que cobrar aluguel, cara. Tem que ser dito pro Potter. Potter, tu tem razão. Tu entende mal. Sempre se importa. É verdade. Lembra aquele dia que nós entramos numa loja de mala lá em Floripa? Claro. Uma menina torcedora do Botafogo. Lembra disso? Sim. Deve estar nos escutando agora. No aeroporto de Floripa. Eu me lembro. Lembra lá? Eu dei uma aula de mala pra vocês. É verdade. Explicou. Eles pegavam as malas e falavam assim: essa aí custa 1.200. Perdi. Eu perdi. Onde estava fazendo lanche? Lanche. Vamos de destaques do... Porque eu sou um mala, entendeu? É. Nós todos somos. Tudo a ver. Destaques do Clique RBS nessa tarde de quarta-feira. Criança de cerca de 2 anos é encontrada caminhando sozinha nessa madrugada em Canoas. É. O menino estava caminhando de pantufas na rua Clóvis Bevilacqua, no bairro Harmonia. Não é longe do bairro Harmonia. Não, ele mora na Vila Ideal. Atenção, Everton, estamos falando contigo. Harmonia, Canoas. Câmbio. Completamente. Tu mora no bairro Harmonia, não é? Não. Vila Ideal. Mas veja que em Canoas todos os nomes relacionam a alguma coisa sadia. Harmonia, ou é uma harmonia, ideal. Ou é ideal. Então, é tudo assim. Depois de passar por avaliação médica, que constatou que o menino não tinha ferimentos, ele foi encaminhado a um abrigo. A mãe do menino estava desde as 6 da manhã à procura do filho. Meu Deus. Ela é moradora de Canoas e separada do pai da criança. O menino, que completa cerca de 3 anos em setembro, completa 3 anos em setembro, destrancou a porta da casa e saiu pelo portão que estava sem cadeado. Imagina, cara. Que horror, cara. O menino abriu todas as fechaduras, pegou a chave, abriu o cadeado, fechou tudo. Não, acho que já tava. Claro que não, né, cara? Tem 2 anos, tô brincando. É. Olha, cara. Imagina o gurizão saindo de pantufa, cara. Meu filho, o meu madrugão. Imagina. O meu filho mais novo é um que faria isso tranquilamente. Cara, tranquilamente. Boa. Porque a gente fica apavorado, mas tem crianças que isso é uma coisa espontânea, eu tenho, natural. Tem que fechar a porta, tem aquela correntinha que fica em cima, sabe? Ah, isso é pra criança, né? Eu sempre deixo a correntinha fechada, quando ele for abrir, pum! Né? É. Aí não sai. Não sai, tem mais criança. Muito ligado. É pra tu ver quem é, né? Antes de abrir a porta, só dá uma espiadinha, um bisu. Que não adianta nada, esse cara tá com um revólver e bota na tua cara. É, mas também não adianta muito, cara. Olha, nos filmes nunca adiantou. Nunca. Não, no nunca cinema adiantou. Nunca adianta. É porque o cara geralmente é forte e dá de uma ombrada. Bom, tem uma eu não sei se é nisso aí que acontece no Iluminado. É nessa abertura ou é na... Não, é na machadada. Não, né? Na machadada ele vai abrindo a porta. Ele é delicado, ele vai. Não, mas é que tem uma foto clássica, assim, da cena, que é a cara dele. Virou olhando, camiseta, virou camiseta. Metade do rosto pra dentro da... Exatamente. Como é o nome desse? O Iluminado, o Jack Nicholson. Esse é mais um que eu não vi. Sabe que hoje a gente descobriu o último filme que Mr. Bean viu. O último filme que... Gremlins. Central do Brasil. Semana passada. Tu viu Central do Brasil, cara? O último filme que Mr. Bean... Gostou? Parabéns ao cinema brasileiro, que tem melhorado muito. Eu sempre fui muito crítico, agora reconheço. Finalmente reconheci, finalmente agora. Hoje de manhã nós descobrimos. Semana passada. É um bando filme, né? Um filme bonito. Semana passada valorizei muito o cinema nacional com esse lançamento. Ele tava falando de como admira Fernanda Montenegro, Mário Quintana, e aí... E aí acabou falando pra gente, fazendo essa confissão, que o Central do Brasil foi então o último. Então tem ironia, então. O MCP não gostou do filme. Não, o Central do Brasil gostou. Ele não gosta da Fernanda Montenegro. Ele não gosta do Mário Quintana. E da Fernanda Montenegro? Também não. Tu não gosta da atriz Fernanda ou da pessoa Fernanda? Do jeito Fernanda de ser. Eu acho que a Fernanda Montenegro é sempre... Ela e a atriz se confundem e é sempre a mesma forma ela de interpretar. Ela sempre faz o papel de Fernanda Montenegro. Isso, ela é meio... Ela é a Débora Seco do amanhã. Puta! Barbaruca! Aliás, eu vi... Eu não sei se isso é um elogio pra Débora Seco. Eu não sei. Ou pra Fernanda Montenegro. Eu acho que é. Eu gostaria de dizer que eu vi o Bruno Surfistinha semana passada fraco, e né? Realmente... O filme é fraco, mas a performance da Débora Seco. Débora Seco é muito boa, impressionante. A Débora Seco tá interpretando muito bem o papel de uma menina que... Uma prostituta. A gente segue aqui os destaques do Clique RBS, não é mesmo? 155 novas vagas de estacionamento rotativo passam a funcionar segunda-feira em Joinville. Olha. Entram no esquema os arredores do Mercado Público Municipal, a Avenida Paulo Medeiros e as ruas Jaguaruna, Conselheiro Mafra e Rio do Sul. Mercado Público no centro é o ponto que mais vai receber vagas. O preço por hora é de R$1,25 e pode ser fracionado a cada meia hora. As novas vagas são defendidas pela prefeitura, mas são motivo de insatisfação dos motoristas por causa da cobrança e principalmente por gerar multas se o tempo de estacionamento não for respeitado. Com as novas áreas, Joinville chegará perto de 2.000 vagas rotativas. Isso é bom. Quem vai viajar no aeroporto Salgado Filho já tem onde estacionar agora. Deixa Joinville. Em Joinville, né? Sabe que eu recebo os e-mails que eu mais recebo, tá? Mais recebo. Na minha caixa, né? Que é apora@atlantica.com.br. Um é promoções, vai comprar não sei o quê, né? Despertador do TV, pijama. TV, não sei o quê. Segundo, o Mr. P desabafando alguma coisa pra mim. Todo dia mesmo, me serviço. Sobre o Uruguai. Sempre tem. Um dia, todo dia tem um salário. Ele tá com problema com o Uruguai. Ultimamente tem sido sobre o Uruguai. Não, já passou a fase do Uruguai. Ah, já passou. Já tá no outro. Cinema Nacional. Agora é Audi, a Copa Audi. Não, Cinema Nacional agora. Cinema Nacional. E aí o terceiro é pessoas de Joinville reclamando do trânsito de Joinville. É mesmo? Impressionante que chega, cara. Todo mundo fala que é um Joinville caos. É a maior cidade de Santa Catarina, né? É isso aí. Então é a cidade que deve ter o trânsito mais complicado. É verdade, Maurício Amaral, é verdade. Marcelino, tem mais dois destaquezinhos. Tem mais dois? Do Clique RBS aqui. Tem plantão hoje. Eu imagino que é verdade, sim, porque o Marcelo não vem, né? Hoje é contigo, né? Tô com o plantão do pause. Motorista de ônibus flagrado dirigindo embriagado nessa manhã no centro de Porto Alegre foi liberado após pagar fiança de R$2.500. Veja bem, é um profissional do ônibus. É, profissional. Isso. Segundo a Delegacia de Delitos de Trânsito, a mulher do motorista levou o dinheiro para libertar o marido. Funcionário da empresa Trevo, há cerca de 18 anos, o motorista de 60 anos foi abordado por volta das 7 da manhã. Essa ele tava... linha, linha que passa aqui na frente da rádio. É a linha Santa Teresa. Foi denunciado pelo cobrador. Exatamente, o flagrante foi feito após a denúncia do cobrador do coletivo, que ficou apavorado do jeito que o cara tava conduzindo o ônibus. Mas o que chama a atenção é que ele tem 60 anos de idade. Sim. E que ele tava alcoolizado às 7 da manhã. Virou, noite virada. Não, segundo a empresa, ele chegou pra trabalhar. Provavelmente. Não, aí tomou um mezinho, né? Mas que é às 7 da manhã. Só um pouquinho, essa pessoa com 60 anos deve estar chegando a um fundo de poço do alcoolismo. Né? É verdade. Essa pessoa precisa de ajuda. Porque com 60 anos, às 7 da manhã, tem que estar com... Ainda bem que ele tava trabalhando na Trevo, deu sorte. E provavelmente... Trevo, forte. Mas parece que o trevo dele é de três folhas. Provavelmente o cobrador não denunciou na maldade. Sensibilizou. Não, eu acho que denunciou Precisamos resolver isso aqui. Né? Esse cara vai de algum jeito tentar. 60 anos, não, imagina, mano. Um ônibus às 7 da manhã normalmente tá lotado. Tá cheio. Cara, e esses ônibus descem essa Correia Lima aqui, meu. Tu imagina o cara no balaço, cara. Levando tudo que colhendo tem. Colhendo pelas mãos. E ajudar a demolir essa casa. Tá, mas olha só. Acho que tem uma confusão. Tá é o ônibus TV ou o ônibus Santa Teresa? Não é o mesmo TV. A linha Santa Teresa não é a linha TV. A linha Santa Teresa é outra linha. Ah, é? Deve subir e descer morro, né? Porque deve ser aqui pertinho, né? Deve ser aqui perto. Porque aqui é o morro Santa Teresa. Nessas alturas, talvez nem ele soubesse também. Vamos mandar um alô pro comandante Sikorsky. Alô, hoje comandante de manhã, Sikorsky. O comandante Sikorsky, que hoje pela manhã ligou para o Pijama Show e deu essa notícia em primeira mão pra gente. O comandante Sikorsky, o cara que pilota o RBS Cop, exatamente. Né? Exatamente. Era ele que tava tomando umas também. Tá louco, meu. O Rio Grande do Sul pode ter temporal com vento de até 90 km por hora. É verdade. Pode ver. Chuva generalizada nos próximos dias pode agravar a situação das regiões onde os acumulados já superam a média do mês. Em Santa Catarina, o tempo continua instável. O tempo continua instável em Santa Catarina nessa quarta-feira. Entendeu? Como eu já disse na frase anterior. Sim. As temperaturas ficam por volta de 20 graus na maioria das regiões. E deu uma esquentadinha, né, Marcelino? É verdade, Maurício Amaral, vamos aproveitar a ausência de Marcelo. O que que houve com o Marcelo, Marcelo? Marcelo está com problemas relacionados à sua ida ao Afeganistão. É de saúde, Marcelo? É de saúde. Tava dirigindo um ônibus. É verdade. Vou ajudar você hoje. Não precisa me ajudar. Deixa eu fazer sozinho, é meu momento nesse Cidão jornal. O Cidão quer colaborar. Ah, é má vontade com o Cid, hein? É verdade, é má vontade mesmo. Me dizem pra aparecer aqui às 5 para 7. É verdade, 5 para 7 é o seu horário. Você fica se enrolando e não faz o que você tem que fazer, que é o salmo. Desculpa, mas agora eu quero Cala a boca, Cid Moreira. Eu, esta hora, estou sempre em paz. É, tu tá bem calminho mesmo. Você está em paz porque ficou o quê? Ficou na gandaia a noite inteira. Agora vem aqui, desse jeitinho, com essa carinha, com essa vozinha. Estou querendo espaço no meu programa. Aí, não fale alto, minha cabeça está explodindo. Aí, é verdade. Nossa. Explodir a cabeça do Cid, nós todos morremos. É verdade. Se explodir essa cabeça, será pior que os atentados na Noruega. Olha, não me tire pra bobo. Terrível, sabe? Falando em motorista, candidato a pior motorista em TV atropela dois durante o programa. Então ganhou, né? É verdade. Então ganhou. É verdade, amigo. Eu acho que isso é tudo armado, Marcelino. Não é armado, não. Bom, a televisão não mente. Não mente? Não mente. O TV que é que mente? TV não mente. É verdade. Quem mente? O mágico Cronos desvenda os mistérios da magia. Pottermente! Cala a boca, Cid. Pottermente. Pottermente, mas ele sempre tem razão. Participante do programa de TV BNN, identificado como PIN. Era PIN? Não Pim. Era eu, não era Pim. Pim. Pim. É Pim. Perdeu o controle do veículo, colidiu contra o outro carro e atropelou um repórter e também Rubens Nicolai. Ah, o Nicolai. Uma famosa personalidade da TV do país europeu. Só não temos aqui qual é o país europeu, produção. Mas, é Nicolai, deve ser russo. Nicolai deve ser, polaco. Romeno. É. Então vamos ficar Nicolai. Na adivinhação, não tem a notícia certa pra português. Dar pra audiência. Português. Nicolai, Nicolai parece africano. Tu vai me chamar a atenção na frente das visitas. É verdade, é verdade, você merece. Depois do intervalo, a caminhada com o Zeca Camargo. É verdade, o Zeca não pode mais engordar, né? Nem a Renata Cerebela. O Zeca tá fazendo uma dieta baseada no leite. Mais de 300 pessoas. Tem mais, mano. É verdade, tem mais. Você está interrompendo o jornal, seu velho caquete. Mas que merda, me deixe trabalhar. Os dois acompanhavam a prova supostamente com boa margem de segurança. Nicolai foi levado a um hospital com ferimentos leves. Ele garantiu aos telespectadores que vai se recuperar totalmente do acidente. Você já descobriu qual é o país, Marcelino? Não descobri. Não descobri o país, mas acreditamos qual que seja... Qual é o nome da TV? A TV BNN. Não é CNN. A famosa BNN. BNN. É verdade. Vou descobrir pra ti aqui, Marcelino. Já o Pim. O Pim. Pim. É pai Pim, né, amigo? O Pim teve a carteira de motorista apreendida, obviamente. Ah, ele tinha carteira? E não vai mais participar desses programas. Quem mandou essa notícia foi o nosso correspondente, Elias de Caxias do Sul. Muito obrigado. Ih, rapaz. O Pim. A BNN é alemã. É verdade. Nicolai é um nome africano. Moreno alto, bonito e sensual. Dutch é alemão, talvez eu seja a solução. Não, não quer dizer nada, cara. Tem um monte de brasileiros Schwarzenegger. Netherlands, mas tem uma canadense chamada BNN também. Oh, a Business News. Existem muitos negros alemães de sobrenome Xavier. Canadá na Europa. Que trabalha em rádios do grupo RBS. É verdade, é verdade. E aí, Potter, vamos contigo então. Uma vamos piada, daí. Vai! Piada do Potter! Apoio! Cansado de apartamento pequeno, condomínio Equador. No Equador é grande. Oba. Três curtinhas, tá? Bruno Cachoeira do Sul, 15 anos, pede beijo pra turma 101 da escola Borges. O filho surpreende os pais que estavam no maior beijo no A meio beijo? Da cozinha. No beijo. Aí fala pro pai dele... Safadinho, senhor, hein, pai? Vou contar pra empregada. Mais um. E aí o padre, padre pergunta pra Loura. Você conhece a Bíblia, Loura? Claro, só não estou ligando o nome à pessoa. Meu Deus. Mais um. Ei, garçom. Mais um. Ei, garçom. Ei, garçom, tem um bicho na minha sopa. Bicho, não. É só um desenho no fundo do prato. Mas tá se mexendo! É um gif. Mas ele saiu voando! Ah, então é 3D. Chega, é uma piada moderna. Chega! Né? Chega! Na verdade, chega, adaptaram essa piada pros novos tempos. Né? Ai, Dedé! Nova piada. KG? Tu quer falar, KG? Como surgiram os nomes de algumas bandas? Primeira e talvez a única edição. ABBA! ABABU! Formado pelas letras iniciais dos nomes dos quatro integrantes do grupo: Agneta Falskog, Bjorn Ulvaeus. Oh, o grande Bjorn Ulvaeus. Benny Anderson e Annefrid Lyngstad. Uh-huh. A palavra em si quer dizer papai em hebraico. Em hebraico, é. Tudo que o ABBA é sueco. Precisamos. Né? ABBA sueco. Ilustrar o ABBA. Tava com essa música aí? O clássico do ABBA é Dancing Queen. É, né? Eu sei, cara, mas eu tô tentando. Bota Dancing Queen, Maurício. Mamma Mia também é legal. Não. Chiquitita, vocês não gostam? Não, Chiquitita não. Olha, então vou lá, caso... suas bichas. Que bicharocagem. Cara, que bicharocagem, cara. Mas é bonita essa que música. Que música, cara. É, The bonita. Beatles! Musiquinha boa pra dançar, Beatles, né? Vai dar briga, cara. The Beatles! Bota Cross Universe. Ó, viu? Começou. Qual é o teu, a tua aposta? Qualquer aí? Uma, cara. A Beatles. Vai botando aí Beatles. Que eu vou botando, ó. Que eu vou falando aqui, ó. Inicialmente, vai. Em 1956, eles se chamavam The Quarrymen. Nome tirado do colégio da escola onde eles estudavam. The Quarry Bank High School. Com esse nome, a banda formou seu núcleo com Joe, Paul e George. Até 59, os três já haviam saído dessa escola, portanto, era uma questão de tempo até mudarem o nome da banda. Experimentaram vários nomes sem muita convicção, como Johnny and the Moondogs. Ah, é? Eles adoravam Buddy Holly and the Crickets. Uhum. O nome Crickets tem duplo sentido na Inglaterra. Lennon começou, então, a buscar outros insetos que pudessem ter um duplo sentido. Ele acabou chegando a The Beatles, que é besouros, escrito Beatles... pra fazer um trocadilho com beat music. Assim nasce The Beatles no final beat de 1959. É batida, né? Música com batida, 59. Né? Mas tu vê... Aumenta. Eu gosto dessas tribunitinhas aqui, Gabriel. Isso aí eu tocava no ônibus há 20 anos atrás. Não, vou parar antes que dê. De gringole. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Led Zeppelin. Olha, banda de ônibus. O Led. Não, a primeira banda máscula do rock. Bota outra, Maurício. Cara, isso é Led Zeppelin. Pode ser, sim. Vamos lá então. Pro nome do Led, o baterista do The Who, Keith Moon, achou que a banda do Jimmy Page, que ainda se chamava The New Yardbirds, era pesada como chumbo e flutuava como um Zeppelin, que era um balão dirigível em forma de charuto. Daí, Led Zeppelin. Ah, Zeppelin de chumbo. Sim, é o Zeppelin que caiu, exatamente. Né? Exatamente. Pegou fogo, né? Pegou fogo. Essa música eu entrei na minha formatura com ela. É mesmo? Ah, por isso. Ó, legal. Tá, aí imitou o Robert Plant no palco. Eu entrei com Ainda e Lembro, essa aqui da é Marisa Monte. Essa é a mais animada do Led. Você sabe que essa música é uma obra-prima. Eu ainda tô escolhendo minha música pra formatura. Qual é a outra banda que a gente... Próxima banda, Oasis. Ah, Oasis, que acabou. Don't Look Back in Anger, né, Maurício? Essa aqui é rapidinha. Tá. Oasis é o nome de um centro esportivo em Swindon, na Inglaterra. Que show. Que show. Tava abraçadinho com o Potter nisso aí. Atenção, bandas novas. O timbre. Fala, isso é uma aula de timbre de bateria. É demais, né, cara? Toca de novo aí pra aprender. O que é a bateria? Do início, cara. O timbre da bateria. Ah, então essa aqui é legal também, de bateria. Musical, ó. Timbre da bateria. Olha aí, ó. Sol aqui. Atenção, você de estúdio, banda. Que baita banda, é né, muito cara? Difícil timbrar uma bateria assim. Muito bom. Mas vai, esse demais. É o timbre perfeito, né? O pior timbre de bateria da história é aquele que se tirou nos anos 80, né? Um reverber. Era muito eletrônico. Era muito eletrônico. A mesma bateria. A bateria do Metallica naquele disco, lembra? Parecia uma lata velha. Todo mundo criticou. Ah, aquele disco horrível, Send Anger. Send Anger. É horrível aquilo. Na boa. Parece ter um martelo. Seguindo então, como surgiram os nomes de algumas bandas? Simply Red é a próxima, Maurício Amaral. Ah, bota aí. É o Ruivinho, né? If you don't know me by now. Mas essa aí tu tá apaixonado, hein? Sabe o quê? Eu sempre gostei dessa banda. Olha o que é isso aí, cara. Simplesmente Vermelho. A pedido de Mr. P. Ah, isso é fora de série, cara. Ah, por favor, e esse homem canta feito um louco. Posso vai lá em casa com ele, eu tenho então. Um amigo. Mas eu já tentei. É um vocalista. O nome dele é Mick Hucknall. Tem um amigo muito parecido com esse cara. Aliás, o Jobinho, na Atlântida Floripa. Abraço, Jobinho! Fala, bichão. Não, mandar um abraço pro Jobinho. Ah, o Jobinho, o grande Jobinho, lá de Floripa. É, o Jobinho. Que galera parecido, legal. Lembra ele. Pois o Mick Hucknall trabalhava à noite como DJ. Quando alguém perguntou como gostaria de ser chamado, ele disse... Just Red. Apenas bicha, vermelho. Bicha. Para aí, segue a história. Mas era por causa do olhinho vermelho. Um apelido de infância do cantor por causa do seu cabelo extremamente avermelhado. Uivo, né? O gerente então perguntou: como assim? E ele respondeu: Simply Red. Bicha. E assim bicha. Surgiu o nome da banda. Legal. É, legal. Essa música toca, é toca. Boa. Dá uma vontade de ouvir de novo, né? Essa música aí é muito boa pra... ouvir mais uma vez. Dançar junto. Eu gosto dessa daqui também, ó, dele. Troquei. Essa aí é clássica. Essa é elegância, essa é elegância. Mas essa banda é extremamente elegante. É muito elegante. Boa. Essa banda por muitos anos foi... Isso é banda de estrada, entendeu? Essa dá vontade de ouvir outra vez. Novamente. Essa banda, por muito tempo, teve um guitarrista brasileiro, que eu não me lembro o nome agora. Moraes Moreira. Não. Pepeu. Qual é a próxima, KG? E pra fechar aqui, pra delírio os do replicantes. Mr. P, YouTube. Quero ver se é verdade. Tá o avião aí? Cara, vai ser impossível agradar todo mundo, mas vamos com essa aqui, ó. Pô. Essa aqui é demais. Angel of Harlem. Essa não é deles, né? Maurício escolheu bem. Como que não é deles, cara? Não. Bota The Sweetest Thing. Bota Magnificent. Essa daqui. Magnificent é fora de série. Cara, e o Chu é impossível, aê, cara. Tem gol, doutor Cabê. Gol do Milan? Puta! Já? Quem? Bem na hora do Bill Foden, hein? Coisa boa! Não tô conseguindo ver aqui, mas gol do Milan. Tá, vai. Modelo de avião usado pra espionagem desenvolvidos pelo governo americano. Ah, isso aí. O Bono declarou certa vez que o nome também tem a ver com a ideia de interatividade com o público. YouTube, o trocadilho com também. O YouTube, você também. Também. Isso aí. Essa foi a primeira edição do Emocionante, como surgiram os nomes. Se você sabe, manda pra gente. Eu gosto disso. O avião na pista. Boa demais essa banda, cara. Pelo amor de Deus. Eu vi um show do YouTube com um amigo meu lá no Morumbi, em São Paulo. Eu também vi com um amigo meu lá no Morumbi, em São Paulo. Cara, muito legal, cara. Cara, o meu amigo, eu gosto muito dele. Esse cara não perdeu nada no banheiro, esse aí. Perdeu o ingresso pra viagem. Vocês dois viram juntos? A gente assistimos juntos, né? A turnê pop. Eu perdi o ingresso, cara, no banheiro do Morumbi. Só o ingresso? Sim, mas no banheiro do Morumbi. Eu lá de fora. Não, parei, do lado de fora. Já tava lá dentro, Morumbi. Sim, não era, lá de fora. Vai daí, Mr. P. Vamos rodar. Português estava pescando, Cristiano. O português! Manuel. Lá estava ele, Cristiano Romualdo, pescando na beira de um riacho, em companhia de um amigo, tranquilos os dois. De repente o amigo escorrega, cai na água e começa a ser arrastado pela forte correnteza. Socorro, me ajuda, Cristiano Manoaldo. E o coitado Cristiano Manoaldo ali apavorado, sem saber o que fazer, não sabia nadar. Socorro, gritava feito louco o homem lá dentro. Baixa que ia ficar tonto. Socorro. De repente o próprio se afogava lá no meio. Mais um socorro. Olhou do lado do Cristiano Manoaldo, tava enrolado ali uma corda. Ah, acorda! Acorda, acorda, joga a corda! Acorda, joga a corda! Nisso o Cristiano Manoaldo exclama: ora, pode ser, você é louco, é? Não vou jogar, não! Além de estar te afogando, agora quero te enforcar! Deus do céu! Tá, amor, isso vai lá. Classificador. Duas ofertas que chegam pelo e-mail do Pretinho, que é pretinhobásico@atlantida.com.br. Tô passando a friaca do cão e preciso vender a minha moto Twister Prata ano 2008. Sua única dona, tá em ótimo estado, vendo com dois capacetes novos, baú, bagageiro, luvas e capas de chuva. Valor apenas R$9.000. Tô negociando uma caranga, por isso não me interessa em ficar com ela. Agradeço se lerem meu anúncio às 18. Não quer as luvas, Potter? Não. Não? Não. Não. A capa de chuva... O baú é legal. Eu quero o baú, eu vou querer o mas baú. Mas ela vende tudo por R$9.000. Não, peraí, quanto é que tá custando só o baú? Vou manda um e-mail pra twisterprata2008. Ah, Twister Prata? twisterprata2008@gmail.com. Só ficou uma dúvida aí, Magnata. Qual é, pause? Como é que escreve Twister? É TW, TWISTER. Que nem se escreve Twitter. Isso, twisterprata2008@gmail.com. Legal, tem baú então. Tem baú, mais uma oferta aqui, ó. Tô precisando vender a minha carochinha. Ah, carochinha. No fim do ano passado me casei, como diria o Maurício Amaral, é burro. Pois é, até antes de eu casar eu tinha um carrão e tive que vendê-lo pra pagar as contas da casa e casamento. Quando comprei esse Celta que agora estou vendendo. Mas pasmem, vendo não, pois não dei conta das dívidas, porque tô me separando, cara. Ele se casou no final do ano passado e já tá se separando. Ah, não deu certo, né, Magnata? Isso acontece com muita gente. E aí eu tô vendendo porque já comprei um carro novo. Agora assim posso dizer que nem todos que vendem os seus bens no Pretinho é porque estão passando uma má fase. Segue os dados aí, ó. É um Celta 2006, modelo 2007, 1.0, VHC, cor prata. Tá com 75 mil quilômetros. O que ele tá querendo? Opcionais, som e ar-condicionado. E nada mais! O veículo tá em Criciúma, então é Celta Prata 2007, @hotmail.com. Perfeito. Que legal. Show do intervalo, voltamos em seguidinha com o Pretinho. Fique por aí. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 21 pras duas, estamos de volta com o Pretinho Básico, doutor Alceu. É batabete, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Inter acaba de empatar o jogo, tá 1-1 o Inter com o Milan. Quem foi que fez o gol, doutor Alceu? Foi lá do Damião, tô aqui no banco. É batabete, o Dali tá falando com a gente ao vivo lá de Munique, fala Dale! Dale! Alô? Alô, como é que tá aí? Tudo bem aí? Por que que tá no banco, Dale? Que eles preferiram me guardar, né? Me guardar porque tem jogo no domingo valendo ponto. E esse timezinho do Milan aí não vai controlar. E a arbitragem, Dale? Tudo normal, cara. Tudo normal, nada demais aqui. Ô, Dale, qual é a tua responsabilidade na queda dos técnicos do Inter? Alô? Qual é a tua responsabilidade na queda dos técnicos do Inter? Tá caindo a ligação, não consigo entender. Como é que foi o gol do Damião? Foi um cruzamento que veio da direita. Agora tu entendeu. O Damião só botou pra dentro, o Damião tá na grande fase. E o vestiário do Inter, como é que tá, o Dali? Tá tudo na paz, cara, já falei isso um monte de vez no programa, cara. Oh, que merda! Não, calma, Dali. Vai aquecer, Dali, vai aquecer que tu vai entrar no segundo tempo ainda. Não quero mais entrar agora também, cara. E aí se tu fizer o gol, tu faz uma dancinha pro Pretinho aí, Dali. Toma banho, cara. E o Criciúma, doutor Cagê, ganhou fora de casa. Olê, olê, olê, olê, olê, Tigre, Tigre. Ganhou tu em casa. coisa fora de casa. É, lá no Nordeste. Nordeste meu brasileiro. E chegou no G4, e aproximou do G4 de novo. Se eu não me engano, tá a 3 pontos do quarto lugar. Matredo! Já subi Tigre. E hoje é o Grêmio, né, doutor Cadinho? Hoje é 7:30, né? 7:30 o Grêmio e o Figueira. O Havaí joga às 7:30 também, às 7:30 o Havaí e o Figueira contra o Palmeiras às 10:50 no Orlando Scarpelli. O Havaí joga fora, se não me engano. 7:30 Botafogo e Havaí. Botafogo e Engenhão, é isso aí. E o Figueirense às 10:50 com o Palmeiras. Com o Palmeiras no Orlando Scarpelli. O doutor Pelipão Pedro Cooper hoje lá na beira-mar do Norte. Beira-mar, isso aí, tava lá fazendo batamento. Cooper. Tá com o Cooper feito. Tá com o Cooper feito, é isso aí. Exatamente. Era isso então, doutor Maurício. Posso falar, Maurício? Tá bom, doutor Luciano, vamos ouvir o doutor Potter agora. Amigão, você tá se divertindo com o Game Potter na jogada Coca-Cola, né? Sim! Mas agora chega de ficar sentado no banco porque eu quero ver a bola rolando no campo, galera. Vai lá no site que ainda dá tempo de escrever o seu vídeo e montar a narração. Logo, logo vai ter uma votação pra ver quem é que mandou melhor na brincadeira. Mas ó, só vão poder entrar na votação os vídeos de jogos da galera mesmo, entendeu? Não é videogame, não é jogo profissional, mais nada. É futebol amador mesmo. As inscrições vão até dia 5 de agosto, semana que vem. E no dia 10 vão ser divulgados os 10 melhores vídeos pra galera votar. Os autores dos dois vídeos mais votados vão convocar seus times e disputar uma final emocionante. Comigo comentando ao vivo. É, amigo. E o jogo ainda vai ser transmitido aqui no Bola nas Costas do Rio Grande do Sul. Mas, entra no torcidacocacola.com.br e participa. Repita. torcidacocacola.com.br. Tem cada narração lá inacreditável. É verdade. Assim. É meio a arte abstrata na narração de futebol. Mas que coisa, hein? Pedro Ernesto tem muito a aprender com essas narrações. Falando em Pedro Ernesto, ontem vocês lembram que a gente brincou aqui no e-mail que o Luiz mandou pro Pretinho falando das zicas do futebol? Sim. E uma delas era botar uma palavra gol no nome do jogador. É, cabegol. E ontem, quando o Leandro Damião foi bater o pênalti contra o Barcelona, o Pedro Ernesto tava ouvindo a Gaúcha na rua. É agora, lá vai o Damigol. É. Lá vai o Damigol. Damigol bateu. Errou. Pra fora. Pra fora. É, da zica. Quer ver uma coisa? Pelé era Pelé gol? Não. O Friedrich. Era Friedrich gol? Friedrich. Não era, né? Friedrich. É, que mais? Maradona. Van Basten gol. Não. Romário gol? Não. É, Ronaldo não. Gol? Ronaldo gol? Não. Então para com essa bobagem, Lins, né? Gol? Não. Lins não é gol. O Lins não! Casais que falam como bebê são mais felizes. Ai, minha toitinha mais totosa do mundo. Você mesmo, meu bebezinho. Vem cá. Vamos ver o bebezinho hoje, fofurinha. Bilu, bilu. Numa pesquisa feita nos Estados Unidos, 75% dos participantes assumiu usar o linguajar fofinho com o parceirinho. 75%. Um a cada três. Não, 3 a cada 4. Por que tu não vai tomar um banho? Vai, porra! Segundo os pesquisadores, os casais que falam nesse tete-bitate demonstram maior satisfação, maior intimidade e maior segurança no relacionamento, além de terem uma vida sexual mais movimentada. Olha aí! Olha! A justificativa é que, ao abandonar o papel de adulto normal, responsável, e assume o lado bobão e romântico, a pessoa se permite criar um nível de intimidade maior com a sua cara metade. Claro. Juro não ser mais um bobão. Mas na verdade, mano, isso é ruim só pra quem assiste. É, pra quem é de fora, né? É, né? Que fica olhando aquela, casal, aquela coisa. Porque nada é mais insuportável tu sair pra jantar com um casal de amigos teus que são casal há pouco tempo. Eles são um casal? É um casal. É um casal há pouco tempo. Isso. Né? Formam um casal. Eles estão apaixonados. É, sabe? Tudo é beijo, tudo é mão na mão. E tu ali com a tua mulher há 10 anos já, né? Não aguenta mais. Quer chutar a mulher por baixo da mesa. Quer dar um cotovelaço. Aliás, eu quero... sair sangue na boca dela. Pessoal, vamos ouvir o Porã. Eu quero dizer aqui uma coisa pra vocês. Vocês, meus colegas de mesa, vocês estão um bando de bunda mole. Mas por que, Porã? Porque ontem a minha esposa, depois de um convescote que tivemos aqui no aniversário de Max Pianjas, veio me dizer que todos vocês vêm pedir desculpa pra ela pelas coisas que são ditas. Eu não pedi, inclusive, Maurício Amaral, eu fui educado. Maurício tem razão pra pedir, eu não tenho. Eu fui educado com a Thaís, falei, Thaís, olha, a gente gostaria de dizer que apesar de expor, apesar de expor toda a tua vida no programa, é muito engraçado quando o Porã fala de vocês e tal. Coisa, foi isso que eu falei. Impressionante, foram lá pedir desculpa. Desculpa pra minha mulher. Parte deles, viu? Impressionante, né? É, eu não peço desculpa pra ela, por que vocês vão pedir, cara? Parabéns. Se eu não peço, por que vocês vão pedir? Se a pessoa diretamente ligada a isso não pede... É que se o Porão fosse pedir desculpa pra Daís, ele ia só falar desculpa pra Daís. As conversas seriam... Vai daí então, ô maridão. Desculpa, tchuki, tchuki, tchuki. Vai, ô maridão perfeitão. Olha que eu vou contar uma piada velha. Piada velha do Porão. Apoio. Alimentos orgânicos Pada. Não deixe de provar a bolacha Pada. Pô, bolacha Pada. É. Pô, que legal, tá anunciando aí a bolacha Pada. Cara, tu come muito, pô, né, Paulo? Sempre detalhe aqui, o lanchinho é bolacha Pada. Bolacha Pada no café, bolacha Pada na janta, bolacha Pada tudo quanto é hora. Olha aqui, meu, quero mandar um abraço pra galera lá da academia. Eu hoje comecei na academia, gente. Olha, tá puxando ferro, porra. Tô puxando o ferrinho. Olha lá na aí. Power Fitness ali da Zona Sul, na... Power Fitness. Naquela rua que vai chegar lá, como é que na fala Barcelos. O nome da academia? Na Barcelos. Power Fitness. Então mandar um abraço pro Anderson, pro Rômulo e pro Darlan, que é um cara que estava na Unicinos quando a gente foi na Unicinos e tal. O Darlan foi o cara que nos deu identidade mostrando que nasceu no Acre. É, grande Darlan, tava lá. Tá. Acreano. E agora sim, vamos à piada. Jornalista visita um asilo para fazer uma matéria sobre a longevidade e entrevista os velhinhos. Quantos anos o senhor tem? Pergunta para um deles, acabadinho. Coitado bem, né? Ah, eu tenho 87, meu filho. 87, meu filho. 87. E a que o senhor atribui a sua longevidade? Ah, meu filho, eu sempre fui uma pessoa muito regrada. Sempre acordei no mesmo horário, comi no mesmo horário, sempre fiz muita ginástica. Oh, boa, boa. Aí ele vira-se pra um outro senhor, todo arcado, todo quebrado, velho. E o senhor? Estou com 93 anos, meu filho. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, nunca comi carne vermelha. Eu só como pão integral e também... eu também fiz votos de castidade. Então ele virou-se para o mais velho de todos. E o senhor aí, vovô? Eu nunca liguei para essas coisas de comida. Sempre comi muito bem. É, o Duda eu velho. Adoro uma carnezinha de porco. Tomava 1 litro de cachaça por dia no Oswaldo Aranha. Fumei a minha vida toda e passava quase todas as noites na farra. Só chegava em casa quando o dia estava amanhecendo. Boa. Que maravilha! É assim? E o senhor, quantos anos tem? Ah, eu tenho 34. Como era o nome do professor que tu falou? Darlan? Não, Darlan não é professor. Malha lá. Eu tava lembrando do Darlan. Meu nome é Darlan. Eu sou professor, vim aqui dar aula. Dar o quê? Dar o quê? Darlan. Vai, Potter! Verdade sobre filmes, tá? Não importa a hora, quando alguém fala Lagoa Azul, a reação de todos vai ser... De novo, não. Ah, de novo? Domingo Maior deveria mudar o nome para a Sessão Van Damme. Não, Dirceu, esse é o Domingo Maior. Você... Esse final de semana eu lembrei de ti, eu ouvi a chamada do Super Cine, isso de Ti Potter, e o filme era sobre... Era sobre uma mulher que com ex-marido foi sequestrada. Um pai com um filho com uma doença terminal. É pra te deitar no sábado onde tranquilo. Onde é que passou isso? No Super Cine. Você nunca ouviu falar da maioria dos filmes do cinema em casa? Aquele nunca. Programa de filmes da tarde do SBT. Nunca, nunca. Sabe aquela porta que você reza casa, para o personagem não abrir? Ele vai abrir. Certo. Não se preocupe se for um filme sobre algum time de qualquer esporte. Esse time vai vencer no final. Mas bem no final, né? Claro que sim. Todo filme com Denzel Washington é bom. Colecionador de ossos. A Angelina Jolie sempre será gostosa nos filmes, mesmo que seja o monstro do filme Beowulf. Ela foi. Toda casa norte-americana tem secretária eletrônica. É verdade. Sim, sempre. E o cara que interpreta o Jason nunca vai ser famoso ou reconhecido pelo seu trabalho. Trazendo de máscara. Quem mandou pra gente foi o Júlio César Bassani. Tá certo. Jason Washington. É o negão. Fazia do Dubai, o filme que eu reservei pra final de semana que vem agora. Máquina Mortífera. Não, aquele lá é o. Não, aquele não, é o. Aquele é o Jamie Foxx. Não. Aquele é o. Putz, a gente falou do Máquina Mortífera. Quase Morgan Freeman, né? Morgan Freeman. Não, cara, não. Como é que é o nome? Não é o Morgan Freeman, cara. É o cara que teve aí no Fórum Social Mundial. É mesmo. Como é que é o nome do cara? Bota Johnny aí. Johnny Mordes. Peraí. Bota aí. Danny Glover. Danny Glover. Tava perto. O Danny Glover é bem Danny mais Glover. Velho que o Denzel Washington. É. Denzel é. Washington é colecionador Glover. De ossos, é. O mais e melhores blues. O Denzel Washington fez esses títulos são difíceis. Uns de dia de treinamento. Um de prisão, que é bem legal que ele faz. O dia de prisão. Cara, ele fez o último filme legal dele, foi o Gangster, né? Isso, é, o Gangster. Que é um baita filme, é um traficante. Vai aí, Cajé. Do boxe. De boxe, ele fez um de boxe muito legal também, que é sobre a história do Hurricane. Ah, isso é o Hurricane. É um cara que foi preso. Carter. É, exatamente. O Hurricane, que é da música, né? Da música do Bob Dylan. E não estão falando mesmo? É o Denzel Washington. Pode ser. Claro, ele foi preso injustamente, ficou anos na prisão. Viu como eu vi mais um filme aí? Ah, Hurricane, baita filme. Conta a história do Hurricane. Baita filme. Eu vou pegar todos os Máquina Mortífera e vou lá pro KG olhar hoje à noite. Cara, e é legal Máquina Mortífera, capa nós, velho. Diálogos entre o médico psiquiatra e seu paciente. Primeiro paciente. Doutor, hoje eu acordei com uma forte tendência suicida, que me acompanha o dia todo. O que o senhor acha que eu devo fazer, hein? Suicida. Bem, eu acho que em primeiro lugar você poderia começar pagando a consulta. Filho da mãe, cara. Segundo médico. Eu tenho uma má e uma boa notícia pra lhe contar. A má notícia é que eu diagnostiquei uma forte tendência homossexual em sua personalidade. Bicha! Ai, meu Deus, doutor, sério? E qual é a boa notícia? Dá uma boa. Olha, a boa notícia é que eu te acho maior gatinho. Muito bem, deite-se no divã e me conte tudo desde o princípio, ok? No divã. Bem, no princípio eu criei o céu, a terra, o mar. A lua. Vai, esse é maior que Napoleão, né? Doutor, eu acho que tenho dupla personalidade, doutor. Não se preocupa aí, meu filho. Sente-se aqui no sofá e vamos conversar sobre isso nós quatro. Doutor, eu vou lhe contar um segredo, doutor. Eu sou um galo. Um galo? Um galo? E desde quando o senhor acha que é um galo? Ah, desde que eu era um pintinho pequenininho. Boa. Doutor, eu tô sofrendo uma terrível amnésia, doutor. Hã? É, e desde quando isso vem acontecendo? Hã? Desde quando o quê? Olha, eu tenho andado muito nervoso ultimamente, doutor. Minhas mãos tremem, eu quase não consigo dormir à noite, doutor. Muito bem, por acaso o senhor bebe? Olha, eu vou aceitar uma dosezinha assim. Muito bom, cara. Quem mandou foi o César Bombardelli de Chapecó. Bem bom, hein, César? Bombardelli, hein? Por acaso o senhor bebe, vou aceitar uma dosezinha. Pô, o KG que uma vez interpretou bebeu muito bem um psiquiatra no Cala Boca Pianges. Ah, é? Fosse muito bem. Tratei o Faustão, com 8 e 7, né? Galera. Tem no blog do Pretinho, só procurar. Procura o filme lá. Que eu queria falar é Um Grito de Liberdade, do Denzel Washington. Muito bom. Sim. Que é um baita filme, que é um filme que fala sobre... Liberdade, prisão, um grito. E tem O Sonho de Liberdade, que é um baita filme também. Que é com o Gegé lá da Imperadores. O Gegé? Vai, Pê. Frases ditas por profissionais é o que manda aqui o Juan. E vamos ver se vocês acertam. Óbvio que eu não vou falar como normalmente os profissionais falam. Vamos ver. Senão perde a graça. Tá, vamos ver. Tire a roupa. Médico. Agora deite e relaxe. Dentista. Psiquiatra. O psiquiatra fala isso? Deite e relaxe. Deite no divã. Eu nunca consigo. No divã. Fique de costas agora. É, pedreiro. Fotógrafo. Não, aquele que é... Como é que é? O exame do toque. Não. É o... Urologista? Massagista. Ah! Está doendo? É o dentista. A cabeça incomoda? A cabeça é o médico. Tá doendo a cabeça incomoda? É o pet shop. Farmacêutico. Tá doendo a cabeça incomoda? Boa. Abra um pouco mais. Ai, é o ginecologista. O dentista. Sobe o nível, Potter. Quando estiver tudo dentro, você vai gostar. Puta merda. É o cara que vende sapato. Decorador. Decorador de ambiente. Quando tiver tudo dentro, tu vai gostar. Eu não conheço nenhum decorador. Saulo, Maurício, decorador. Sobe o nível, Maurício. Quer lubrificante? É o mecânico. É o mecânico. É isso aí. Motor, frentista, né? Quem mais seria, por acaso? Lubrificante? Nenhum outro. Manicure? Só frentista. Pode segurar, mas não pode apertar. Pode segurar, mas não pode apertar. Anestesista. Vendedor de fruta. Se tocar, tem que levar, né? É mesmo. É a lei da claro. Então eu pego o abacate todo cheio de furo de dedo. Mas só mano, no supermercado não acontece isso, né? Supermercado é uma. Esse aqui é bom. Vamos fazer uma coisa diferente. Jogador de futebol. Não. Cozinheiro? Não, quem é que chega pertinho e diz: vamos fazer uma coisa diferente. Vendedor de enciclopédia. Cabeleireiro, né? Cabeleireiro! No eletricista! Isso, assim. Agora mexe um pouquinho mais. É o cara da antena. É o fotógrafo. O cara da net. Culinária. O anônimo. Mexe mais. Anônimo. Olá! Mexe um pouquinho mais! Essa aqui é boa. Isso, tá quentinho como a senhora gosta. É o vendedor de chá. Cachorro quente. Cara que padeiro. Do pão bem quentinho. Conserto de chuveiro. Gostoso, né? Pode experimentar outra vez. Garçom. Ferante. E pra encerrar, presta atenção. Hoje, outra vez, assim não há quem aguente. Marido. Minha velha. Vamos falar de economia? Vamos falar de HDI Seguros. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro agora em agosto? Então presta atenção pra não perder dinheiro, KG. Faça a comparação. Faça como o nosso ouvinte, o Jorge Moreira. Olha o que o Jorge Moreira fez. Vamos ver o que o Jorge fez. O Jorge comprou um Palio zero quilômetro. Ele cotou com várias seguradoras. O menor preço que ele tinha encontrado era de R$ 1.463. Aí ele falou: cara, vou cotar com HDI. De 1.463 caiu para 1.198, R$ 250 de economia, dá 22% de diferença nesse seguro do Palio do Jorge. Então não vacila, peça pro seu corretor cotar com HDI Alto, um seguro que não é só superior no preço. HDI Seguros é de bate pronto, consulte o seu corretor. Tá ótimo, Maurício. Acho que deu, né? Deu, né, cara? Já contou piada, já divertiu o povo, já contou como é que as bandas surgiram, já deu uma dica de economia da HDI. Dá pra encerrar o programa agora. Isso é bom, hein? Encerrar dizendo tudo que aconteceu. Boa, né? No programa de hoje, você ouviu. Você viu Porã contando a piada velha. Boa. Potter contou a piada da loira. KG disse como as bandas surgiram. Luciano Gennaro Gattuso. E Waterley, o Pretinho Básico até aqui foi no oferecimento de Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Coca-Cola, torcer a maior felicidade. E seu pai merece muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. 6 da tarde, tamo aí de novo com o Pretinho Básico. Fica ligado que agora tem o trote do Geiso.